a fim de evitar o recolocamento ou deslocamento do fio guia indesejado. Qualquer troca de catéteres guia, no caso aqui de fio longo, ok? Nós vamos trabalhar com três tipos de fio: o longo, o médio e o curto. No caso aqui do fio longo, requer uma porção proximal do fio guia se estenda para fora do corpo do paciente, ou no caso do endoscópio, dependendo do ponto de entrada para o caminho desejado, para o local alvo. Seja esse local, seja muito mais longo do que o catéter que está sendo trocado. Para que o controle do fio guia possa ser mantido enquanto o catéter está sendo removido. Da mesma forma, o fio guia deve ser agarrado enquanto todo o catéter estará ou esteja sendo trocado. Este é enfiado nele, direcionado ao longo do caminho desejado para o alvo ou para o local alvo. Em outras palavras, para que o médico operador e o assistente possam manter o fio guia no lugar enquanto removem um catéter para substituição do outro, cada um dos catéteres devem ser mais curto do que a porção do fio guia que seja exposta fora do paciente, ou seja, fora do corpo, e ser usado fora do endoscópio. Dito de outra forma, o fio guia deve ter certa ou cerca de duas vezes o comprimento de um catéter que está sendo usado sobre este fio guia. Além disto, no caso do endoscópio gastrointestinal, é necessário um comprimento ainda maior no fio guia. Isto ocorre porque o eixo do endoscópio através do qual o fio guia e os catéteres são colocados deve ter um comprimento fora do corpo para manipulação e controle. O próprio catéter deve ter algum comprimento adicional, fora do endoscópio, obviamente, pelo mesmo motivo. Como os outros, né, no caso aqui, os outros versados na técnica da apreciação, as quais o fio com o comprimento de troca necessários são incômodos e difíceis de evitar que sejam contaminados. Por quê? Porque o excesso, né, está bem fora do campo cirúrgico. Às vezes, ao tocar no aparelho ou até no próprio solo, dependendo do tamanho, causa contaminação. No caso do endoscópio gastrointestinal, é necessário um comprimento ainda maior do fio guia. Isto ocorre porque o eixo do endoscópio, através do qual o fio guia e os catéteres são colocados, deve ter um comprimento fora do corpo para manipulação e controle. E o próprio catéter deve ter algum comprimento adicional fora do endoscópio pelo mesmo motivo. Como os versados na técnica de apreciação, ou aquela que podemos nos apreciar, as guias de fio com comprimento de troca necessário são incômodas e de difíceis de evitar com que esses se contaminem, né? No caso de endoscópio gastrointestinal, é necessário um comprimento ainda maior do fio guia. Isso ocorre porque o eixo do endoscópio, através do qual o fio guia e dos catéteres são colocados de um comprimento ainda maior e mais fora do corpo e da manipulação de controle. E o próprio catéter deve ter um comprimento adicional fora do endoscópio pelo mesmo motivo. Como os versados, essa técnica de aproximação e de apreciação, as quais o fio e o comprimento de troca são necessários. Uma técnica alternativa para guiar um catéter de entrega ou de substituição para um local-alvo no corpo de um paciente, utiliza-se catéteres com um lúmen fora dele relativamente curto, em sistemas de catéter comumente referido como sistemas de troca rápida, guias de fio curto ou monotrilho. Em tais sistemas, o lumen do fio guia entende-se apenas a partir de uma primeira abertura do lumen espaçadamente a uma curta distância da extremidade distal, do catéter no caso, até uma segunda abertura do lumen na extremidade distal do catéter ou na sua aproximação ou próximo dela. Como resultado, ou com a finalidade de se obter um resultado melhor, o único contato luminal entre o lumen e o fio guia do catéter e o próprio fio guia é a distância relativamente curta entre a primeira e a segunda abertura do lumen. Várias vantagens conhecidas são conferidas por esta configuração estar dilatadamente correta, ou, dependendo da extensão, dilatadamente incorreta. Por exemplo, a parte do guia ou do fio fora do paciente, o corpo pode estar ou ser significativamente menor do que o necessário para a configuração do fio longo, no caso aqui entre aspas. Isto ocorre porque apenas a porção do lume do fio guia do catéter é enfiada no fio guia antes de direcionar o catéter pelo caminho desejado. Por exemplo, um lumen de trabalho de um endoscópio, uma passagem endoluminal, etc., até o local do alvo. Da mesma forma, durante o procedimento endoscópico, às vezes há necessidade de troca do endoscópio que está sendo usado. Por exemplo, um médico pode desejar trocar um endoscópio de visualização lateral por um endoscópio de visualização final. Com o endoscópio sendo trocado, direcionado para um local específico, onde um guia ou fio ou dispositivo de catéter já está no lugar. Atualmente, tal troca deve ser efetuada em uma operação do tipo fio longo em que, após a remoção do primeiro endoscópio, o segundo endoscópio é alimentado ao longo de todo o comprimento do fio guia ou dispositivo do catéter, até o local desejado. Com esse rastreamento através do canal de trabalho, conforme descrito acima com referência aos procedimentos do fio longo usados com o dispositivo de catéter, sua manobra requer com que o fio guia dispositivo ou fio do dispositivo do catéter seja muito mais longo, geralmente uns 300 centímetros, para que todo o endoscópio possa ser direcionado ao longo e sem se perder, né? Ou perder a capacidade de segurar pelo menos um ponto do fio guia ou dispositivo de catéter fora do corpo do paciente. Esses dispositivos longos apresentam dificuldades de manuseio adequados que evita danos ou contaminação, às vezes exigindo uma pessoa extra para segurar este comprimento extra. Portanto, seria vantajoso fornecer um endoscópio e ou acessório para o mesmo que permita a um usuário utilizar um tipo de operação de fio curto, beneficiando das vantagens de tempo e de economia de movimento apresentados por ela.